cuidado não pega feitiço. O amor constrói a força da paixão. Vai incomodar, mas não ligue pra isso. Não escute os fofoqueiros de plantão. Vai daqui dali aos trampos e barrancos. Quanta coisa que a gente superou. O tesouro bem maior que conquistamos. Tem uma quantidade imensa de amor. Aê, mulher! Mas tem gente que não pode, não pode ver ninguém feliz, que sofre, sofre. Gente que não pode ver ninguém. O amor constrói a força da paixão. Vai incomodar, mas não ligue pra isso. Não escute os fofoqueiros de plantão. Fofoqueiro tá por fora. Vai daqui, dali aos trancos e barrancos. Quanta coisa que a gente superou. O tesouro bem maior que conquistamos. Uma quantidade imensa de amor. Mas tem gente que não pode, não pode ver ninguém feliz, que sofre, sofre. Gente que não pode ver ninguém feliz, o que sofre. Oba! Deixa essa gente pra lá.